908, decolado ao 112, chame controle 199, decimal 8, bom voo. Total 9908, boa noite. Ficou no 074, CENTE 160 a bordo, altímetro no 06, táxi via Índia, Alfa, reporte pronto, ponte espera. Controle, boa noite, total 9908, decolando a 650. Total 9908 é o controle, está em contato radar após 2000 Leda. Opa, após 2000 Leda, total 9908. Salvador, boa noite, Sérgio, 837, este é o controle de Salvador, meu cordial. Ajuste 1016, desça para 8000. Noite 05, táxi via Juliette, portão número 3. Juliette, portão 3, 805. Zero 74, linha decola da 10, vento 120 graus com 1 nosso. Portugal 019, clear to 4000. Clear 4000, clear to 4000. Web 837, desça para 5000. 5000, Web 5837. Portugal 019, no restriction to 2000. No restriction to 2000 at Portugal 019. O 074, decolado ao 017, chame controle 199, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa noite, senhor. Voo 074. Voo 074, esse é o controle, meu cordial, contato radar. 74. 3600, controle. Escuta, me liga. Agora só vetor para sequenciamento, esquerda por 090, limite ao localizador, tá 3600. Esquerda 090, limite ao localizador, 3600. Mais 00, desse mantenha 2000, resumo a navegação agora, vou em Duna para o final LS X-Ray. Mais 2000, vou no Duna, 3600. Portugal 1019, we're clear for final LS approach. Clear for LS approach, Portugal 019. Desse mantenha o 060 na chegada Mare, guarde LS X-Ray, ajuste no 016, acione a identificação, gol no 020. Identificou, LS 060 na Mare, aguardando o LS X-Ray, no 016, ajuste, gol no 020. Portugal 09, complete final S, contact now tower 118.6. Complete final S, 118.6. Boa noite, obrigado, é Portugal 09. Tower, boa noite, é Portugal 09, complete final S, boa noite, 116. Boa noite, é Portugal 019, report order marker. Viu que é Portugal 09. Total 9908, agora 125 Uno, Uno 3325. Muito grato, uma boa noite. Controle Salvador de Gol, Meta 3, Senda Alfa. Quero controle, prossiga. Gol, Uno Meta 3, Senda Alfa 220, 160 na torre de Alagoinha. Esse mantém 070, acione a identificação, aguarde na chegada da Bonsa, aguarde a LS X-Ray, gol no 643. 70 na Bonsa, aguardando a LS X-Ray, no 643. Web 5837, desse mantém 3000, ajuste no 0 no 6. 3000 no 0 no 6, 5837. No 020, desse mantenha... 050. 050, boa, no 020. 3600, complete final S, torre agora, 118, decimal meia. 186, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, TAM 3600. Solete TAM 3600, é o número 2 para pouso, reparte marcador externo. Portarão externo, 3600. Bono 074, chame Recife agora na frequência 1251, termo 3325, Bono 074. A primária é 125? É 1251, alterno 33.25, gol no 074. Obrigado, seu obrigado. O 837, decimal alterno 2000, ajuste no 096, autorizado final ILS. 2016, autorizado final ILS, web 5837. Portugal 019 are on the ground at 25, the key to the right, taxi on this frequency via Alpha, report before Juliet. Ticket by right, Alpha, Juliet, with you, Salvador 019. Oi, Salvador, TAM 3600, passo externo até baixar e travar. TAM 3600, vento no 20 graus com 9 nós, altímetro no 0 no meio, aguarde pista livre. Ok, aguardando pista livre, TAM 3600. Boa noite, Bono 06, tem que ter informação alta. Bono 06, desce e mantém 050 na chegada à Mare, guarde ali a sexo-lei, ajuste no 06, acione identificação. 050 na chegada Mare, seria ali a sexo-lei, ajuste no 06, volto, 06, termo. Bono 643, desse mantenha 4000. 4000, 643. Autorizou 5837? Autorizado final ali, SX-Ray, Gol, Web 5837. 5837. Estabilizado, F5837. Controle, boa noite, é o Sena 3226. Cruzado 180 para 1, 7, 4, 4. Web 5827, 5837, complete QNLS, torre 1186, web 5837. 5837, complete LS, torre de controle 186, boa noite. Boa noite. Então, 3226, sem identificação, desse mantém o nível 060 na chegada Mari. Aguarde LS X-Ray, ajuste no 06, então 3226. Oito, 37 baixado e travado, está a uma milha para o externo. 15837, vento 120 graus com 8 nós, altímetro 1016, aguarde pista livre. Aguardo pista livre, 1016, web 5837. 537, livre pouso na 10, vento 120 graus com 8 nós. Livre pouso 5837. No 020, desse mantém 2000, autorizado final LS X-Ray. Desce pra 2000, autorizado LS X-Ray, boa no 020. Boa no 643, desse mantém 3000, redução para 190 nós. 3000, reduzindo 190. Bono 714, sem identificação, desse mantém o 070, na chegada Mária, guarde LS X-Ray, ajuste no 016, gol no 714. Ok, no 714, 7000 na chegada Mária, bono 714. Gono 020, autorizado aqui na LS X-Ray, Gono 020. Autorizado LS, Gono 020. Alfa Juliet, 3600. No 606, desse mantenha 4000. 4000 no 606. Tá, 3226, desse mantenha o 050. Tá, 3226, desse mantenha o 050. Bono 714, reduza para 230 nós, desse mantenha o 060. 230-060, boa, 70-90. Gente, saída prevista, pouca transição, Zipara, aguarde cópia. Bilhete 537, solo aos 33, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo, Pátio 3. Eu vou 5837, gente. 05, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5064, coteja. Coteja. Autorizado 370 para Natal, APA Lulu 10, Bucas e Paga, Segura da 10, Cuxinha de Controle 198, 5064, Gol 805, no Portão 3. Protejamento correto, chama para pushback e sonamento. A 3 desse mantém 2000, gol no 643. 2000, 643. Zero, dois, zero, passa Duna, completo final S, chame Torre 1186, gol no 020. Ok, chama Torre 286, gol no 020, obrigado, amor. Boa. Gol no 643, autorizado, final ILS X-Ray. Net 1643, autorizado final, ILS X-Ray. Gol 1606, desse mantenha 3000. 3000, 1606. Então, 3226, desse mantenha 4000. 3226. Salvador, muito boa noite, é o gol no 020, duas milhas para o externo, tem baixo travado. Boa noite, gol no 020, livre pouso na 10, vento 120 graus com 99, altímetro no 06. Livre pouso na 10, gol no 020, ajustado 1096. Gol no 606, inicia redução para 1909, gol no 606. Redução para 1901 no 606. 837, obrigado. No 714, inicia redução para 2109. 2109, gol no 714. Sete no quatro, desse mantenha 5000. 5000 no sete no quatro. No 643, passou Duna, complete LS, chame Torre 1186, gol no 643. Torre 286, 1643, grato, boa. Boa. Ligou 643? Gol no 643, é parte externa, é o número 2 para pouso. Botará externo, 643. Autorizado final LS. 2000, autorizado LS, gol 1606. Três, dois, dois, meia, desse mantém a 3000. 3000, 3226. 714, desse mantém a 4000. 4000, 714. Tá, Tá 3891 sem identificação, vou direto pelo descendo até o 040. Aguarde LSX Ray, pista no zero, ajuste no zero, no meia, tá 3891. É previsto que o Apache Pelu voa duna para o final do procedimento, tá 3891. Frequência via Alfa, reportante da Juliette. Nessa frequência, via Alfa, reportante da Juliette, no 020. Tô no 643, livre pouso no 10, vento 1 no 0 graus com 99. Livre pouso 643. Complete LS, torre 1 no 86, gol no 606. 86, graças. Então 3226, desce, mantenha 2000. Gol no 714, desce, mantenha 3000, velocidade 190 mais. Positivo 3190, gol no 714. Quanto ligou no 714? Alfa, antes da Juliette. Boa, eu limite o lock só pra gente não ficar muito alto aqui, já tô perdendo os dois, porque tá bem reduzido aqui, já fica melhor pra gente. Sem problemas, o voo no 714. Obrigado. Ali manter a pro, voo no 714, tenta interceptar o localizador. Aí vai seguir o tráfego aí da dança frente a 8 milhas, 8 milhas e meia. Já com 180 de grau de speed. Positivo. Suportando antes do segmento, gol 1640. Passou externo, gol 1606. Frente 1606, livre pouso na 10, vento 1110 graus com 99, altímetro no 06. 10, 1106, livre pouso na 10, gol 1606.